próximos esforços sempre acaba mal. Estendo meus problemas no varal. Toda roupa minha sempre desigual. Camisa e calça não fazem um casal.